Ficheiro 6, página 38. O Plutarco começa a explicar os inconvenientes da proposta. Os perigos, a segurança adicional, o risco de acidentes. Mas a Coin interrompe-o. Não, deixem-nos. Deem-lhes 2 horas por dia deduzidas do seu tempo de treino. Um raio de 500 metros. Com unidades de comunicação e pulseiras eletrónicas no tornozelo. Que mais? Consulto a minha lista. O Gale. Preciso dele comigo para fazer isto. Contigo como? Longe das câmaras? Sempre ao teu lado? Queres apresentá-lo como teu novo amante? Pergunta a Cohen. Ela não falou com malícia, muito pelo contrário. As suas palavras são bastante neutras, mas mesmo assim deixo cair o queixo, chocada. O quê? Penso que devíamos insistir na relação amorosa atual. Um afastamento repentino do Pita podia levar o público a perder o seu afeto por ela, sugere o Plutarco, sobretudo porque todos acham que ela está grávida dele. Concordo. Portanto, no ecrã, o Gale só pode ser apresentado como mais um rebelde. Está bem assim? Pergunta a Cohen. Continuo apenas a fitá-la. Ela repete-se, impaciente. Para o Gale, isso chega? Podemos sempre apresentá-lo como teu primo, sugere a Fúlvia. Não somos primos, respondemos ao mesmo tempo, eu e o Gale. Sim, mas talvez devêssemos manter isso no ecrã, por causa das aparências, aconselha o Plutarco. Longe das câmaras, ele é todo teu. Mais alguma coisa? Sinto-me abalada com o rumo que tomou a conversa. Com as insinuações de que seria capaz de me livrar com tanta facilidade do Pita, de que estou apaixonada pelo Gale, de que tudo o que tive com o Pita foi falso. As minhas bochechas começam a arder. A própria ideia de que poderia estar a pensar em quem desejaria que fosse apresentado como meu amante, dadas as circunstâncias atuais, é degradante. Deixo que a minha ira me transporte para o meu pedido mais importante. Quando a guerra acabar, se vencermos, o Pita será perdoado. Silêncio absoluto. Sinto o corpo do Gale retesar-se. Palpito que lhe devesse ter dito antes, mas não sabia como é que ele iria reagir, dado que o assunto dizia respeito ao Pita. Não será imposta qualquer forma de castigo. Continuo. Ocorre-me outra ideia. O mesmo se aplica às outras tributos capturadas, a Joana e a Enobária. Para ser franca, pouco me importo com a Enobária, a tributo perversa do Distrito 2. Na verdade, não gosto dela, mas parece mal deixá-la de fora. Não, diz a Coin terminantemente. Sim, retruco. Elas não têm culpa de terem sido abandonadas na arena. Quem sabe o que o Capitólio lhes estará a fazer? Elas serão julgadas com os outros criminosos de guerra e tratadas de acordo com o que o tribunal decidir, insiste a presidente. Elas receberão imunidade. Sinto-me a erguer da cadeira, a minha voz forte e ressonante. Prometerá isso pessoalmente diante de toda a população do Distrito 13 e do 12. Em breve. Hoje, a declaração será gravada para a posteridade. Você e o vosso governo assumirão toda a responsabilidade pela sua segurança, senão terão de arranjar outro mimogaio. As minhas palavras pairam no ar durante um longo momento. É ela, ouço a Fúlvia sussurrar ao Plutarco. Assim mesmo, com o fato, tiroteio ao fundo, apenas um indício de fumo. Sim, é isso que queremos, concorda o Plutarco em voz baixa. Quero lançar-lhes um olhar furioso, mas penso que seria um erro desviar a minha atenção da Coin. Vejo-a avaliar o custo do meu ultimato, confrontando-o com o meu potencial valor. Que diz, presidente? Pergunta ao Plutarco. Podia declarar um perdão oficial, dadas as circunstâncias. O rapaz, ele nem sequer é maior de idade. Está bem, anui a Coen finalmente, mas é melhor cumprir da tua parte. Cumprirei depois de você fazer a declaração, afirmo. Convoquem uma reunião de segurança nacional para o período de reflexão de hoje, ordena a Coen. Farei a declaração então. Há mais alguma coisa na tua lista, Katniss? Tenho o papel amarrotado numa bola no punho direito. Aliso a folha na mesa e leio as letras trêmulas. Só mais uma coisa. Eu mato o Snow. Pela primeira vez desde que a conheço, vejo o indício de um sorriso nos lábios da presidente. Quando chegar à altura, lançamos uma moeda ao ar. Talvez ela tenha razão. Não sou, obviamente, a única a pretender o direito à vida do Snow. E julgo que posso contar com ela para cumprir a tarefa. Está bem. Os olhos da Coen desviam-se para o braço, para o relógio. Ela também tem um horário para cumprir. Deixo-a nas tuas mãos, então, Plutarque. Sai da sala, acompanhada da sua equipa, deixando apenas o Plutarque, a Fúlvia e o Gale comigo. Ótimo, ótimo! O Plutarque afunda-se na cadeira, apoia os cotovelos na mesa e esfrega os olhos. Sabem do que sinto a falta? Mais do que tudo, do café. Agora pergunto-vos, seria assim tão inconcebível ter qualquer coisa para regar as papas e os nabos? Nunca imaginámos que as coisas seriam tão rígidas aqui, explica-nos a Fúlvia, massageando os ombros do Plutarque, nos postos mais altos. Ou pelo menos que houvesse a alternativa de alguma atividade paralela, acrescenta o Plutarque. Quer dizer, até o 12 tinha um mercado negro, não tinha? Sim, o forno, responde o Gale, onde fazíamos as trocas. Ora, aí está, veem? E olhem só como vocês os dois são tão honestos, praticamente incorruptíveis. O Plutarque suspira. Bem, o que vale é que as guerras não duram para sempre. Portanto, é um prazer tê-los na nossa equipa. Ele estende a mão para o lado e a Fúlvia entrega-lhe um grande livro de esboços, encadernado em couro preto. Já tens uma ideia geral do que te estamos a pedir, Katniss, mas sei que também tens dúvidas em relação à tua participação. Espero que isto ajude. O Plutarque empurra o livro de esboços na minha direção. Olho desconfiada. Depois, a curiosidade leva à melhor. Abro a capa e vejo uma fotografia de mim própria, num uniforme preto, parecendo muito direita e forte. Só uma pessoa podia ter desenhado o fato, à primeira vista completamente utilitário, mas examinando melhor, uma verdadeira obra de arte. O perfil do capacete, as curvas do colete protetor, o volume das mangas, deixando ver as dobras brancas por baixo dos braços. Nas mãos dele, sou novamente um mimo gaio. Sina, murmuro. Sim. Ele fez-me prometer que não te mostrava este livro antes de teres decidido por ti ser o mimo gaio. Acredita, senti-me muito tentado a fazê-lo, revela ao Plutarque. Continua, folheia-o. Volto as páginas lentamente, examinando cada pormenor do uniforme, as camadas meticulosamente trabalhadas da armadura, as armas escondidas nas botas e no cinto, o reforço especial sobre o coração. Na última página, por baixo de um desenho do meu alfinete do mimo gaio, o Sina escreveu: continuo a apostar em ti. Quando é que ele... Falta-me a voz. Ora bem, vejamos. Depois do anúncio do quarteirão, umas semanas antes dos jogos, talvez? Não existem apenas os desenhos. Temos também os uniformes. Oh, e o BT tem algo verdadeiramente especial à tua espera, lá embaixo no arsenal. Mas não digo mais, para não estragar a surpresa, informa o Plutarque. Vais ser a rebelde mais bem vestida da história, diz o Gale com um sorriso. Subitamente percebo que ele também me esteve a esconder este segredo. Como Sina, queria que eu tomasse a decisão sozinha. O nosso plano é lançar um assalto de tempo de antena, continua o Plutarque. Fazer uma série de anúncios de propaganda, ou popô, como resolvemos chamá-los, contigo e transmiti-los para toda a população de Panem. Como? O Capitólio tem o controle exclusivo das transmissões, lembra o Gale. Mas nós temos o BT. Há cerca de 10 anos, ele reformulou integralmente a rede subterrânea que transmite toda a programação. Ele acha que há uma hipótese razoável de que possa ser feito. Claro, vamos precisar de alguma coisa para transmitir. Portanto, Katniss, o estúdio está às tuas ordens. O Plutarque volta-se para a sua assistente. Fúlvia? Eu e o Plutarque temos andado a discutir a melhor forma de fazermos isto. Concluímos que talvez fosse melhor construir a nossa líder rebelde de fora para dentro. Isto é, começamos por procurar o visual de Mimogaio mais deslumbrante possível e depois trabalhamos a tua personalidade para o mereceres, explica ela animada. Já têm o uniforme dela, lembra o Gale. Sim, mas deverá ela aparecer com cicatrizes e sangue? Vai brilhar com o fogo da rebelião? Até que ponto a poderemos sujar sem repugnar as pessoas? De qualquer maneira, ela tem de ser qualquer coisa. Quero dizer, é óbvio que isto... A Fúlvia aproxima-se rapidamente de mim, enquadrando-me o rosto com as mãos. Não serve. Sacudo a cabeça para trás, reflexivamente. Mas ela já está a arrumar as suas coisas. Ora bem, a propósito disso, temos outra pequena surpresa para ti. Venham, venham. A Fúlvia acena-nos com a mão, e eu e o Gale saímos para o corredor, atrás dela e do Plutarque. Tão bem intencionada e ao mesmo tempo tão insultuosa, sussurra-me o Gale ao ouvido. Bem-vindo ao Capitólio, murmuro. Mas as palavras da Fúlvia não me afetam. Abraço com força o livro de esboços e decido sentir-me esperançosa. Deve ser a decisão certa. Se o Sina a desejava... Entramos no elevador e o Plutarque consulta os seus apontamentos. Ora, vejamos, é o compartimento 3908. Ele carrega num botão com o número 39, mas nada acontece. Deve ser preciso usar a chave, alvitra a Fúlvia. O Plutarque puxa de uma chave presa a um fio por baixo da camisa e insere-a numa ranhura que eu não tinha visto antes. As portas fecham-se. Ah, agora sim. O elevador desce 10, 20, 30 e mais pisos para muito mais fundo do que eu imaginava o Distrito 13 pudesse estender-se. Por fim, abre para um largo corredor branco, ladeado de portas vermelhas, que parecem quase ornamentais, comparadas com as portas cinzentas dos pisos superiores. Cada uma está nitidamente assinalada com o número 3901, 3902, 3903. Ao sairmos do elevador, olho para trás e vejo uma grade de metal descer sobre as portas. Quando me volto, um guarda surge de uma das salas ao fundo do corredor e dirige-se para nós. Uma porta de vai e vem fecha-se silenciosamente atrás dele. O Plutarque avança para o guarda, levantando uma mão para o cumprimentar, e nós seguimos atrás. Alguma coisa parece estar muito mal ali embaixo. E não é apenas o elevador reforçado, nem a claustrofobia de estar tão fundo debaixo da terra, nem o cheiro cáustico antisséptico. Olho para o Gale e percebo que ele tem a mesma sensação. Bom dia. Estávamos só à procura... Começa o Plutarque. Estão no piso errado, afirma o guarda abruptamente. Assim? Plutarque volta a consultar os seus apontamentos. Tenho 3908 escrito aqui mesmo. Será que podia ligar lá para cima para... Lamento, mas tenho de vos pedir para sair imediatamente. Qualquer problema terá de ser tratado na direção, informa o guarda. Está mesmo à nossa frente. o compartimento 3908, apenas a alguns passos de distância. A porta, todas as portas, a bem dizer, parecem incompletas, sem puxadores. Devem girar sobre gonzos, como aquela através da qual surgiu o guarda. Onde fica isso? Pergunta a Fúlvia. A direção fica no piso 7, responde o guarda, estendendo os braços para nos conduzir de volta ao elevador. Do outro lado da porta 3908 surge um ruído. Apenas um pequeno gemido, como algo que um cão assustado pudesse fazer para evitar ser espancado. Só que demasiado humano e familiar. Eu e o Gale trocamos um olhar durante apenas um instante. Mas é o que basta para duas pessoas que funcionam como nós. Deixo o livro de esboços do Sina cair aos pés do guarda com um estrondo. Um segundo depois, ele baixa-se para o apanhar. O Gale também se baixa, batendo intencionalmente com a cabeça no guarda. Oh, desculpe, diz, com um pequeno riso, agarrando-se aos braços do guarda, como se estivesse a equilibrar-se, afastando-o ligeiramente de mim. É a minha oportunidade. Contorno rapidamente o guarda, distraído. Empurro a porta com o número 3908 e vejo-os, meios nus, feridos e agrilhoados à parede. A minha equipa de preparação.